camisa polo, falso mocassino solo. Assim ela janta no meu colo, de leve só dando mole. Fazendo vole-vole na frente de uma Napoli, ela me escolhe. Demorou, Eu quero todas, mas as fodas. Esfola uma grande, grande que não aguenta as bodas nem as sodas. Mas com suas modas ela tenta. Vestido vermelho, cor de pimenta. Chupando bala de menta, meu coração não aguenta. Faço penta contigo lá no meu abrigo. Depois de uma comigo, a gente até pode ser amigo. Estilo me diferencia dos murinos, trouxas. Percebe-se quando entro nas coxas. Cê me viu na zoeira, que tal fazer de primeira? Amor com barcos e botas em sua banheira. Sei que quer, não mente, fala não na minha frente. Quando pensa no que sente, deixa tudo pra trás. A gente não tem te bancar, tá difícil só pra botar. Banco orgulho no jantar, cê pode até chorar. Vem pros meus braços, sei que cê quer meus abraços. Estou contigo no teu espaço, só não rola os amassos. Vem pro papai andar na linha, elegância é melhor que a minha. Ninguém tem, então vem logo pra eu te dar uns peguinhos. Dar um rolezinho, amor, a gente não deve nada a ninguém. Vamos pra Paris e Buenos Aires ver a neve com notas de 100. Fico forte até o champanhe ferve na hora de fazer neném. Niterói, o lugar ideal que a ti tudo serve, como eu também. Dar um rolezinho, amor, a gente não deve nada a ninguém. Vamos pra Paris e Buenos Aires ver a neve com notas de 100. No quarto não fico forte até o champanhe ferve na hora de fazer neném. Niterói, o lugar ideal que a ti tudo serve, como eu também. Eu colo junto, porém não enrolo. Com seu nome já embolo. Não pensa namoro solo. Vagabundo quando olha, bola, vê que já era e molha. O bico na pingo e me bater na folha. Conheço mulher e seu desforro. Homem é tudo cachorro, mascarado, estilizou. Mesmo assim não corro, não peço socorro. Ao santo eu te garanto, nasci tudo que você precisa sem pranto. Cê não sabe o quanto fiquei feliz ao te ver me chamar. Nem tanto confirmar que não era o céu que cê queria achar. Seu bisco olho você responde, se eu pego o trem você é o bonde. Só me vai pra onde? Eu nem percebo, nem quando bebo te acho no sebo. Como conde não cumpri seu compromisso. Olhe pra cá que é tudo isso então. Que tal um coquetel? Cê me dá, eu tô meu hotel. Tira gosto lá de mel, sem rolar um véu. Comigo é tudo tranquilo, baixinho 70 kg. Bem vestido no estilo, vou cursando meu filho. Vem pro papai andar na linha, paciência é maior que a minha. Ninguém tem, então vem logo pra eu te dar uns peguinha. Dar um rolezinho, amor, a gente não deve nada a ninguém. Vamos pra Paris e Buenos Aires ver a neve com notas de 100. No quarto não fico forte até o champanhe ferve na hora de fazer neném. Niterói, o lugar ideal que a ti tudo serve, como eu também. Dar um rolezinho, amor, a gente não deve nada a ninguém. Vamos pra Paris e Buenos Aires ver a neve com notas de 100. No quarto não fico forte até o champanhe ferve na hora de fazer neném. Niterói, o lugar ideal que a ti tudo serve, como eu também. Amor, a gente não deve nada a ninguém. Vamos pra Paris e Buenos Aires ver a neve com notas de 100. No quarto não fico forte até o champanhe ferve na hora de fazer neném. Niterói, o lugar ideal que a ti tudo serve, como eu também. Puta que pariu, desliga essa merda! Eu não aguento mais escutar essa porcaria! Vai escutar um negócio decente, liga a televisão, tem tanta coisa mal passando! Esse rapaz canta mal, tu fala palavrão, a música é ruim, fala besteira! Ai, que transtorno! Vai estudar, vai brincar, vai jogar bola, vai namorar, vai virar um perdedor, seu desgraçado! Bora, meu Deus do céu! Cara!